Atenção, amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Olá você, como é que você tá? Tudo jóia? Tudo na paz? Que bom, né pessoal? Segundona abençoada por Deus e nós estamos chegando por aqui para mais um programa Baú Sertanejo. Nesta segunda, para começar, tem Zezé de Camargo e Luciano, 1997, Serafim e seus filhos. Vamos juntos em mais uma edição na comunicação do amigo Elbert Andrade. Deixa cair a moda. Todos de olhar esperto

A mulher mais linda do mundo me olhando, eu já fui me entregando. Ai meu Deus, que coisa errada. Gole, beijo. Viajei, foi loucura, foi encanto, foi engano, amor à primeira vista. Vacilei, eu fiquei completamente apaixonado, feito um louco alucinado, me machuquei. E já não sei o que fazer. Não dá, te arrancar do peito, não dá. Fiz tudo pra deixar de te amar, mas meu coração não deixou. Esse nosso amor não valeu. Dessa história de amor quem perdeu fui eu. Você só brincou de amar e quem perdeu fui eu. Viajei, foi loucura, foi encanto, foi engano, amor à primeira vista. Vacilei, fiquei completamente apaixonado, feito um louco alucinado, me machuquei. E já não sei o que fazer. Não dá, te arrancar no peito, não dá. Fiz tudo pra deixar de te amar, mas meu coração não deixou. Você só brincou de amar e quem perdeu fui eu. Não dá, te arrancar do peito não dá. Fiz de tudo pra deixar de te amar, mas meu coração não deixou. Não deu, esse nosso amor não valeu. Dessa história de amor quem perdeu fui eu. Você só brincou de amar e quem perdeu. Bruno Marrone, 2007, Amor de Balada. Júlio César, com Rio Negro Solimões, Madrugada Triste. Eduardo Costa, 2011, Nenhuma Esperança. Daniel, Participação de José Camilo, Meu Reino Encantado. Zezé de Camargo e Luciano, Serafim, Seus Filhos. Daqui a pouquinho, muito mais aqui na sua rádio. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Volta. Esse é o nosso Baú Sertanejo, Super Segundona. Tá pintando mais uma moda boa por aqui. Tem Leonardo, Mulher Bandida. Depois o Chitãozinho, mais o Chororó, Deixa. Eu já fiz de tudo pra te encontrar. Estou no deserto e você onde está? Miragem sua é tudo que vejo. Nenhuma voz no vento pra te escutar. A escuridão tomou conta desse lugar. Sem você não dá, é dor e desespero. Será que estou sonhando no meu travesseiro? Não é sonho, não. É meu coração pra lá de Bagdá. Já chorei um rio, já sequei o mar. Volta pro meu corpo, eu só sei te amar. É mulher bandida, saiu fugida das minhas mãos. Me deixou assim na saudade. Solidão que não

de novo pra chegar até aqui. Sorrir, cantar para o meu povo. Vamos dar as mãos, um, dois, três. Quem errar o passo perde a vez. Vamos dar as mãos, um, dois, três. Quem errar o passo perde a vez. Quero ouvir todos cantando e quem desafinar cante outra vez. Vamos dar as mãos, um, dois, três. Quem errar o passo perde a vez. Vamos dar as mãos, um, dois, três. Quem errar o passo perde a vez. Quero ouvir todos cantando e quem desafinar cante outra vez. Vamos dar as mãos, um, dois, três. Quem errar o passo perde a vez. Vamos dar as mãos, um, dois, três. Quem errar o passo perde a vez. Quero ouvir todos cantando e quem desafinar cante outra vez. Vamos juntos, o Jean Giovanni, 1, 2, 3, ainda Milionário e José Rico, Raízes Sertaneja, Chitãozinho e Chororó, Deixa, Leonardo, Mulher Bandida, as melhores músicas você ouve aqui. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. É o nosso baú de segunda-feira que vai seguindo. Tem Teodoro Sampaio, Sertanejão. Depois o Mato Grosso e Matias, O Sonhador. Com a viola no peito, pertinho do coração, canto moda sertaneja com muito amor e paixão. Sou filho do interior, adoro o cheiro de chão. A natureza é minha fonte de inspiração. Defender nossa viola, coisa que eu faço questão. Porém olho pro futuro com certa preocupação. Nossa música cresceu, arrastando multidão. Virou uma bola de neve, rolando sem direção. É preciso ter cuidado, olhar o nosso passado e manter a tradição. Vamos todos fazer um grande mutirão. Nossa ferramenta é viola na mão, cantando as raízes do nosso sertão. Tem muita gente que erra ao escolher a profissão, querendo ser sertanejo sem saber o que é sertão. Na verdade não conhece uma festa de peão, a florada do café, uma colheita de algodão. Nos programas sertanejos que tem na televisão, tem samba, rock e pagode, sertanejo quase não. Ainda bem que a mãe viola tem um grande coração, aceita tudo que vem sem nenhuma distinção. As raízes são profundas, por isso ninguém derruba o nosso sertanejão. Vamos todos fazer um grande mutirão. Nossa ferramenta é viola na mão, cantando do nosso sertão. Baô Sertaneja. Thank you. que não vou além de um sonhador que canta. Dizem que quem canta seus males espanta. Eu vivo cantando pra espantar os meus. Os meus males vêm de um bem que quero por uma pessoa que só me maltrata, que só me magoa, entregando a outros carinhos seus. Só consigo revelar cantando quanto gosto dela. Quando ela me pede pra cantar pra ela, cresce ainda mais as minhas ilusões. E eu me vingo tocando na sua sensibilidade, já que quem te toca na intimidade não tem sentimento pra fazer canções. Ah, se eu pudesse voar, tocar seu interior, entrar no seu coração como fosse um beija-flor, a fantasia rasgar e pra sempre deixar de ser um sonhador. A fantasia rasgar e pra sempre deixar de ser um sonhador. Só consigo revelar cantando quanto gosto dela. Quando ela me pede pra cantar pra ela, cresce ainda mais as minhas ilusões. Eu me vingo tocando na sua sensibilidade, já que quem te toca na intimidade não tem sentimento pra fazer canções. Se eu pudesse voar, tocar seu interior, entrar no seu coração como fosse um beija-flor, a fantasia rasgar e pra sempre deixar de ser um sonhador. A fantasia rasgar e pra sempre deixar de ser um sonhador. As melhores, Baú Sertanejo. Por causa de um par de olhos negros de amedrontar, acho que a felicidade violeiro foi buscar, que até a sua viola parou mais de tocar. No peito desse caboclo, felicidade é pouco, dá pra ver no seu cantar. Por uma linda morena, violeiro apaixonou, e aquela flor de açucena o coração enfeitiçou. Mal sabia violeiro da família que ela vinha, de pai que tinha errado, 100 mil cabeças de gado, era pouco pra o que tinha. O pai daquela morena tinha fama de ser duro, e disse que um violeiro na vida não tem futuro. Com ela não tem namoro, foi esse o seu recado. Só Deus sabe o que sentia, violeiro magoado. Violeiro foi embora, chegou na grande cidade. No ponteio da viola, sobrou oportunidade de gravar aquela história que falava de um amor. Nas paradas de sucesso, violeiro estourou. Depois de milhões de cópias e a conta já garantida, voltou naquela fazenda da morena proibida. Comprou a propriedade e disse ao fazendeiro:

encher a cara e afogar essa tristeza. Hoje completa o ano que ela foi embora e me deixou nessa triste solidão. Nunca pensei que a saudade fosse um dia ferir assim esse meu pobre coração. Hoje eu vou beber todas e mais algumas e vou sair de fogo pelas ruas. Não ligo se alguém sorriu de mim dizendo que agora é o meu fim. Se amanhã alguém me perguntar por que me embriaguei desse jeito, eu lhe respondo assim no mesmo instante: bebi para curar o meu despeito. Se amanhã alguém me perguntar por que me embriaguei desse jeito, eu lhe respondo assim no mesmo instante: bebi para curar o meu despeito. Baú Sertanejo. Esta noite vou beber a noite inteira, perdi minha companheira, a mulher que eu tanto quero. Eu não importo o que vão falar de mim, eu preciso agir assim, ou então me desespero. É muito triste ver nossa casa fechada, lembrar que lá foi morada até 2 meses atrás. E uma mulher que o destino nos uniu, agora se despediu e não volta nunca mais. Como é que pode esquecer fácil assim? Te peço volte pra mim, para findar a minha dor. Eu quase morro ao ver tão abandonada a nossa casa fechada que construí com amor. Eu quase morro ao ver tão abandonada a nossa casa fechada que construí com amor. Garçom amigo, traga mais uma garrafa. Somente bebendo passa esta solidão malvada. Só quando bebo é que passo lá na rua, onde ainda continua a nossa casa fechada. As nossas flores agora já não existem, murcharam e ficaram tristes, o nosso jardim morreu. A solidão agora é dona de tudo, pra mim acabou o mundo depois que ela me esqueceu. Como é que pode esquecer fácil assim? Te peço volte pra mim, para findar a minha dor. Eu quase morro ao ver tão abandonada a nossa casa fechada que construí com amor. Eu quase morro ao ver tão abandonada a nossa casa fechada que construí com amor. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Ela ligou, era de madrugada. Estava chorando e desesperada. Diz que se arrependeu,

Já piquei de fogo, já dei vexame, dormi na rua. Por amar demais, por querer demais, eu já fui capaz de ver seu olhar no brilho da lua. Fiz tanta besteira, e tanta bobeira, já passei batido e não me dei conta que a vida é bela. Tive tanta chance de ser feliz, mas tirei as costas pra quem me diz. Não me arrependi, se eu fiz o que eu fiz, foi por causa dela. Ah, meu Deus, o que eu vi nessa mulher? Quando escuto dela, só penso nela e ela não me quer. Eu só vejo nela, só acho nela e as outras não têm. Ah, meu Deus, o que eu vi nessa mulher? Quando escuto dela, só penso nela e ela não me quer. Ah, meu Deus, o que essa mulher tem? Que eu só vejo nela, só acho nela e as outras não têm. Deixamos aqui mais um bloco, destacando pra você, belíssima canção, hein? Música bonita, do Rick mais o Renner, o que ela tem. Depois, aliás, antes também, foi Tudo Engano, com César Melotti e Fabiano, ainda Zeta Pera e Teodoro, Casa Fechada. Mal de Amor, começamos aí com João Carlos e Dorizon. Daqui a pouco tem mais no Baú Sertanejo. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. Nessa festa maravilhosa na sua segunda-feira, tá chegando agora Renê e Ronaldo, hoje topo tudo que vier. Uma mulher, não interessa se é loira ou morena, se é grande ou pequena, hoje eu topo o que vier. Vou colocar minha roupa preferida, colorir a minha vida, eu hoje vou brilhar. Nem que eu passe em claro a noite inteira, mas sem qualquer cor de orelha, pra casa não vou voltar. Mas se nada acontecer, plano der errado, eu vou ter que me vencer. O trem tá feio pro meu lado. Vou procurar igual agulha no palheiro. Vai ser certeiro, não posso errar. Até as palavras de amor já decorei, de um livro eu tirei pra não ter erro no falar. Eu vou deixar de lado a timidez, jogar tudo dessa vez, tudo vai mudar. Nem que eu passe em claro a noite inteira, mas sem cobertor de orelha, pra casa não vou voltar. Se nada acontecer e meu plano der errado, eu vou ter que me vencer. O trem tá feio pro meu lado. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Mais uma noite que vem, mais uma noite que vem, e eu aqui sem ninguém, e eu aqui sem ninguém. O coração

abraço. Porque os meus sonhos são meus, ninguém roube nem tira. Melhor sonhar a verdade, acordar que a nada é mentira. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a casa, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mata esse amor e mata o ciúme. Aí eu gostei, bicho. Aí eu gostei. Michel Teló e Zezé de Camargo e Luciano. Ainda ontem chorei de saudade. Alain Galadim, Remédio Veneno. Gilberto e Gilmar, Música da Saudade. Gil e Geno, Coração Cigano. E ainda Renê e Ronaldo. Hoje topo tudo que vier. Daqui a pouquinho, a gente volta com as últimas. Baú Sertanejo. O melhor da música sertaneja. Volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo. O melhor do passado na sua rádio. Tá pintando as últimas de hoje do nosso Baú Sertanejo, segundona. Daniel, a paixão acaba sempre assim. Eu saí feito louco amando. Por aí me enganei, pois em cada passo me perdi. Solidão foi o que ficou dentro de mim. Ilusão, a paixão acaba sempre assim. Sem você, essa estrada nunca vai chegar ao fim. Me falta o doce do seu beijo. Não mate o coração no peito. Nenhum amor vai dar um jeito de consertar. Ai, amor, mergulhe dentro dos meus olhos e você vai ver que apesar dos desenganos eu amei você. E ainda tenho muitos sonhos pra te dar. Não sei se a felicidade pode esperar um homem que perdeu o rumo e só quer voltar nos braços de um amor que nunca soube esquecer. Essa estrada nunca vai chegar ao fim. Me falta o doce do seu beijo. Não mate o coração no peito. Nenhum amor vai dar um jeito de consertar. Ai, amor, mergulhe dentro meus olhos e você vai ver que apesar dos desenganos eu amei você e ainda tenho muitos sonhos

sofrer em paz. Meu rosto hoje por amor está marcado, de tantas noites que não consegui dormir. O que eu lhe dei de presente, você pode desfazer. Por Deus, devolva minhas forças pra lutar, pois minha vida é tão bem para você. Grande Roberto Miranda, com a música Dói. Também tivemos aqui o Chitãozinho, mais o Chororó, Eu Menti. Ainda César Menotti e Fabiano, Chora Feito e Ausência. Paixão acaba sempre assim. Daniel, foi o nosso último bloco da sua segunda-feira. Olha o forte abraço aqui do amigo Elber de Andrade. Um beijão no coração para quem é de beijo e um abraço para quem é de abraço. E até amanhã, terça-feira. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.